Bulletex, Fly April Love, India and Alpha, all road points of runway 10, contact to tower, 18.95, QNH, 1013. 1013, 1895, right. Let's see the taxi via India, holding point runway 101, or 12. Estabilizado. 1170, complexo sinal, está na torre, 11895. 895, obrigado. Salvador, bom dia para 3170. Sinal no zero, embaixo travado. Então, 3170, autorizado pouso pistão no zero, vento 160 graus, 069. Autorizado pouso vento. 31170 no solo 27, libera direita, solo 1211. 21113170. Boa noite, Mike 230 is ready, runway 10. America 230, clear the line up and wait, runway 10. Clear the line up and wait, one, runway 10, America 230. São 3170, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa e Juliette, verso 7. 3170. America 230, clear the takeoff runway 10, wind 160 degrees, 6 knots. Let's take off 10, America 230. America 230, Borne at 30, Salvador approach 120.8. 1208, bom dia. America 230, passing 1700, climbing 380. 230, radar contact, flight level 380, moment de passa. Moment of departure, American 230. Terra, boa noite, vem direto à posição Duna. O ideal desce para 3.000 pés, o ajuste é 013. Até ângulo de Maquino Zulu, desça para 2.000 pés, autorizado a sinal ILS, reforço estabilizado. 2.000 vai acordar estabilizado de Maquino Zulu. America 230, request direct log. America 230. Request direct log. Stand by combination America 230. America 230, fly direct clock position and climb until flight level 320. Direct clock, climb now 320, American 230. America 230, call Recife, 12545, if unable, 12685. 12545, 12685, America 230. Estabilizado, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu completa sinal, chame a torre 1895. 1895, onde? Correu o Papa Tango Lima Kilo Zulu. Papa Tango Lima Kilo Zulu, ajuste no 093, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Papa Tango Lima Kilo Zulu, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 7 nós. Autorizado pouso, 1-0, Lima Kilo Zulu. Pousando 1-7, Lima Kilo Zulu. Afirmo, cancela? Afirmativo, propõe cancelar, né? Cancelar 242, curva esquerda, gira a base direita, reporta final no 7. Reporta final no 7. Atango Mike Fox Sierra, desce para 2007. Usada final IMS, reporta final. Voltando ali, por favor, repetindo ajuste. Ajuste 1-0-1-3. Obrigado. Graças a final do ano 7, com trem embaixacado, Matheus. Lima Kilo Zulu, autorizado para uso pistão no 7, vento 1-60 graus, meia dúzia de nós. Me pousa no 7, né? Lima Kilo Zulu no solo 43, libera a direita, estacionar a frequência livre. Localizador estabilizado, Mike, Fox, Fox, Sierra. Fox, Sierra, complete o sinal, chame a torre, 1189. 1189, boa noite, senhora. Torre, boa noite, Mike, Fox, Fox, Sierra. Mike Foxtrot, Sierra, ajuste 1-0 no 3, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Foxtrot, Sierra. Mike Foxtrot, se é autorizado, pouso, pista 10, vento 180 graus, 7 nós. Foxtrot, se é. Solicita dar presente, modificar e prosseguir para a base da 17. Cancelado 5-1, curva gira a base pela direita, reporte final 17. Foxtrot, se é. Mike Fox Trot, é autorizado pouso, pistão no 7, vento 190 graus, 8 nós. Fox Trot, é. Mike Foxtrot Serra no solo 53, confirma o pátio. Autorizado backtrack ao estacionar a frequência Lick. Salvador, com a Rodestá 32, no meio, informação Fox. 32, no meio, boa noite. Breco Duna, deixa para 2000, tá aí. Ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado, autorizado a sinal ele. Veja, autorizado a sinal ele, meta certificado, 3. Continua a definição. Afirmo para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, então, 2000 pés, reportado. Está formação, está 3, 8, 6. 3, 8, 6, está autorizado direto do Duna, se tiver condições.